que você esteja longe dos meus olhos, não vou te esquecer. E mesmo que você não ligue pra contar seu dia, eu lembro de você. Hey! Mesmo que você não diga que tá com saudades, eu vou te dizer. E mesmo que eu não te mereça, eu vou fazer tudo pra te merecer. Eu te daria o mundo pra te ter aqui, pra te ver sorrir. Mudo o meu jeito se preciso, amor. Sou capaz de tudo pelo seu amor. Eu varia flores de qualquer jardim. Te daria cola até você dormir. Fazer a vida que você sonhou. Sou capaz de tudo pelo seu amor. Se você não tem graça, eu tenho que admitir. Cada dia que passa, fica mais triste sem você aqui. Eu te daria o mundo pra te ter aqui, o céu e as estrelas pra te ver sorrir. Mudo meu jeito se preciso, amor. Sou capaz de tudo pelo seu amor. Eu varia flores de qualquer jardim. Te daria cola até você dormir. Fazer a vida que você sonhou. Sou capaz de tudo pelo seu amor. Mesmo que você esteja longe dos meus olhos, não vou te esquecer. E mesmo que você não ligue pra contar seu dia, eu lembro de você. Mesmo que você não diga que tá com saudades, eu vou te dizer. E mesmo que eu não te mereça, eu vou fazer tudo pra te merecer. Eu te daria o mundo pra te ter aqui, céu e as estrelas pra te ver sorrir. Mudo o meu jeito se preciso for. Sou capaz de tudo pelo seu amor. Eu roubaria flores de qualquer jardim. Te daria cola até você dormir. Fazer a vida que você sonhou. Sou capaz de tudo pelo seu amor. Se você não tem graça, eu tenho que admitir. Cada dia que passa, fica mais triste sem você aqui. Pra te ver sorrir. Mudo meu jeito se preciso, amor. Sou capaz de tudo pelo seu amor. Eu roubaria flores de qualquer jardim. Te daria cola até você dormir. Mas será a vida que você sonhou. Sou capaz de tudo pelo seu amor. Que você esteja longe dos meus olhos, não vou te esquecer. Aracaju, não vou mais não.